ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616, e o que eu posso dizer é que tanto nos quadrinhos quanto no cinema, o Rick Pym já teve seu dia de fúria. Oi, sou a Cami e a Marvel conseguiu de novo. É, de novo, né? Seu 12º filme, mantendo padrão aí. Oi, aqui é o Eduardo Spicati, a Marvel fez mais um filme bom com personagens conhecidos e chupa haters chato do caramba. Já começamos com o... Ele já começa chutando balde, né? É. Não é tão desconhecido assim, né? Mas enfim. E estamos aqui com... Não é nem tão convidado assim, né? O Donovan, sempre que não tem um podcast sobre seriado, filme, TV, alguma coisa desse tipo, tá sempre presente. Oi, eu sou o Donovan e eu conheço um cara que conhece um cara que conhece um cara. Ah, boa, boa, boa. Oi, eu sou o Donovan e o coveiro só fala meu nome errado. É, por favor, Donovan. Não tem problema. Daqui pra o fim do podcast eu vou acertar, velho. Sem problema. E pra você que tá nos ouvindo hoje, um pouquinho de atraso. Ah, vai lá, nem tanto, né? Nós vamos finalmente fazer o nosso podcast do Homem-Formiga. Então a gente vai dar nossa pausa pra nossa leitura de e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mail. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma leitura do Inominata 616. Eu e, mais uma vez, Camila Rizek voltando aqui pro nosso programa. É, tô aí pra isso, só sirvo pra ler e-mail. Não, você não serve pra isso. Quase todos os podcasts de filmes aqui. Tá bom, tá bom. E sempre que você quiser, o Deadpool está de braços abertos esperando, Camila. Ah, tá bom. Bom, pessoal, antes de começar a nossa leitura de e-mails, eu quero pedir desculpa por atrasar esse podcast. Mas, assim, acho que a maioria do pessoal que me conhece pessoalmente, ou conhece um pouco da participação do meio-meio ao longo dos últimos 5 anos, sabe que de vez em quando a gente tá meio intrometido nos eventos aqui em São Paulo, principalmente quando envolve a Comics Bookshop. Então, era pra eu ter colocado esse podcast um pouco antes, obviamente, só que como foi o mesmo final de semana onde houve a Fast Comics, também houve o lançamento do Homem-Formiga aqui no Brasil, e eu praticamente não posso me dividir em dois ainda, então... E a Cami também, ela tava fora, então tava todo mundo fora, não pode gravar nada. Mas a gente tá gravando agora, acho que... Vai lá. O Homem-Formiga, aparentemente, no seu segundo final de semana, também está levando o primeiro lugar da bilheteria, né? Afinal, vencer de Pixel não é grande coisa. E hoje eu vou ver de novo. E é, eu também. Mas já tá as desculpas dadas. E como a gente tem feito agora de praxe, antigamente a gente conversava com algumas pessoas por Skype, pra saber a opinião direta delas. Mas como muita gente tinha reclamado que tem tomado muito tempo no podcast, a gente tem feito um negócio mais rapidinho, lendo os e-mails de quem acabou de sair um filme. Certo, Cami? Certo. Mas antes de ler e-mails, eu deixei aqui uma imagenzinha convocando o pessoal para dar sua opinião no nossa rede social Facebook, que recentemente tem 100 mil membros. Você viu, Cami? Sim. Mérito, eu até coloquei uma imagem do Falcão de Aço assim pra comemorar. E eu vou ler rapidinho o que o pessoal achou, né? Cristina Pérez colocou: show, amei, vou ver de novo. Só o fim que ficou meio estranho. Sim. É, não sei, acho que ela achou meio viajado aquele final da partícula subatômica. Wesley Bezerra: a Marvel provando que faz filme bom até com Homem-Formiga. Como assim até com Homem-Formiga? Que preconceito que o povo tem. Acho que se você olhar até Homem-Pulga, vai lá, Wesley. Até Mulher Esquilo, né? Tipo, mas vamos. Everton Bertolino: achei um pouco fraco o vilão e tal. A briga final não é tão emocionante. Chega a ser dedutivo que ele ficaria subatômico. É, não sei se quer dedutivo. Os caras querem. Agora, eles reclamam de Homem de Ferro, que foi um negócio que deu surpresa, mas quando o negócio é previsível, eles acham ruim. Thiago Tavares: melhor que o primeiro Vingadores. Porra! Você exagerou. Vê como ele tem um padrão de opinião assim, bem linear. Diverso. As pessoas realmente. Bom, enfim. Thiago Júnior: 11 homens e um segredo. Que querida encolhia as crianças. É, a gente vai falar sobre isso, Thiago. Anderson Araújo: é bonzinho, melhor do que os Vingadores 2. Agora vamos aguardar a Guerra Civil em Capitão América 3. Né, amigos? Valeu. Tá. Tá dividindo opiniões. É, tipo, melhor que Vingadores 2, eu também não chego a tanto, né, Anderson? Mas bem. Mas melhor que Vingadores 1, daí o cara exagerou. Eu nem acho que os outros Vingadores ainda estão um patamar acima do que o Homem-Formiga. Mas vamos lá. Gustavo Diogo, surpreendente, prático, divertido e empolgante. Uma micro resenha aqui. Valeu, Gustavo. Economizou tempo no nosso podcast. Thiago Gomes, achei subatômico de bom. Nossa, mas isso bom? Seria ruim, né? Significa que é quase ruim ou é muito? É. Tinha que ser super atômico se ele quisesse fazer uma coisa de ser muito bom. Entendi aí. Bruno de Oliveira, ó, filme da hora, cara. Marcos Silas, melhor do que eu achava. E o Andrew Lourenço disse apenas, é tosco. É, você vê que a gente tem um padrão aqui do nosso público, assim, que acha um filme, assim, quase a mesma coisa, né, Cami? É. Isso foi nossas opiniões no nosso Facebook. Camila Rizek, passando agora para a nossa leitura de e-mails. Como é que foi? Será que a gente tem uma divergência? Você tá num clima de narrador de futebol, né? É, exatamente. Só que quase na velocidade do... Não, da formiga não é, mas enfim, do Mercúrio. Certo, dos e-mails, então as opiniões. Primeiro eu vou falar do André Marques. Ele disse, olá amigos do Marvel 66, apenas um comentário rápido sobre o filme do Homem-Formiga. Não vou escrever muito, porque quero ouvir o que vocês têm a dizer no Nominata e aprofundar minha opinião. Muito esperto, André. O filme é cheio de referências, mas a principal deve ser a morte, entre aspas, da Janet, que passou pela mesma situação, Invasão Secreta, e voltando depois, pouco antes da Marvel Now. Vamos ver se a Marvel Studios vai trazê-la de volta em alguma sequência. A gente vai comentar isso no podcast. Mas, pra pegar todas as referências, teria de ver pelo menos umas 3 vezes. Bora lá, então. Nem sequer consegui pegar a suposta referência do Homem-Aranha. Como não, André? A gente vai falar todos os easter eggs também. Você leu a legenda, André? Enfim, filme empolgante, engraçado pra caralho. Não sei, eu posso falar isso pra cacete. Coisa que a Marvel... Vamos dar um pi pra você. Coisa que a Marvel Studios sabe oferecer muito bem. E com a segunda cena pós-créditos já nos mostrando o início da Guerra Civil, que pra mim vai ser o melhor filme da Marvel Studios. Ou tomando... É, vamos ver. Tomando posto de O Soldado Invernal, mesmo depois de todos os outros lançamentos. É, eu partilho, acho que, dessa opinião com o André. Ah, e quanto ao Anthony, eu aposto que um monte de gente não vai mais ter coragem de matar a formiga quando estiver enchendo o saco. Camila, você também compartilha dessa opinião? Não, eu usei veneno, eliminei as formigas da minha casa, quero nem saber. Absurdo, formiga velho. Da minha casa, eu mato. Você matou o José, a Maria, o João e todos os formiguinhos que estavam... Todos, eles estavam comendo meus doces, mexendo meu doce, mexeu comigo. Aí, o próximo, o e-mail é do Diego Lima. Ele diz simplesmente, o herói é pequeno, porém o filme é muito, muito maior do que eu imaginava. Opa. Uma frase super assim pra resumir, muito direto, objetivo. Pessoal tá criativo, vai ser aquelas frasezinhas que botam em jornal, né? É. Em parte de trás de livro, assim. Né? Ah, agora é o e-mail do. Oitavo anão? Oitavo anão, seu Pedro. Tá bom, ele é o oitavo anão. Bom dia, boa tarde, boa noite, podcaster. Aqui é o oitavo anão do blog oitavoanão.blogspot.com. Fez um jabá. É o oitavo anão, Camila, respeita. Tudo bem, mas tô falando aí, fez um jabá aqui no meio do. Vai. Do e-mail. Mas chega de merchan. Se eu pudesse descrever o filme em uma frase, seria, como eu coloquei nos comentários do Facebook, 11 homens e o segredo que querida encolher as crianças. A gente já comentou ele, então acho que a gente não precisa falar ele de novo. Eu vejo duas propagandas aqui, mas tudo bem. Bom, ele é o Thiago Júnior, tá vendo? Ele não tava feliz no Facebook, ele quis mandar um e-mail também, que ele queria garantir que Thiago a gente... Thiago Júnior, já sei quem é você, oitavo, não? Então tá. O e-mail do Ivan Bismarck, Schmidt Rodrigues... Ai, nome de... Ele fala, eu fui ao cinema, assisti o filme do Homem-Formiga em terceira dimensão e dublado em português. Adorei, bom roteiro e ótimos efeitos especiais. Poxa, ele foi ver dublado? Sempre gosto de ver a versão dublada, né? Na minha segunda ou terceira vez, eu vou ver como é que fica lá. E ele viu em terceira dimensão, olha só. Ó, ó. Então agora, no último e-mail, que é o e-mail do Fabrício Viana Dias, ele fala assim, a Marvel mais uma vez provou que tem mesmo a capacidade de reverter um fator preocupante em uma jogada certeira. Visto que o fato de Pym ser um herói aposentado em busca de um sucessor, o que era visto com repúdio por leitores mais puristas, acabou se tornando o grande diferencial do filme, que acaba sendo uma excelente adaptação por trazer a já citada surpresa de um Scott Lang extremamente competente no papel de protagonista. Algo que havia levantado desconfiança e um humor em tom mais, até mais brando do que se podia esperar. Por pontos negativos, eu destaco o subaproveitamento da personagem Hope Van Dyne, que parece estar ali sempre com personalidade própria, com a única finalidade de servir o plot tapa-buraco aos personagens masculinos, o que não deveria ser de se estranhar, porque afinal o objetivo inicial da Vespa era esse mesmo. Mas talvez eu tenha ficado decepcionado com isso porque esperava que a personagem conseguisse desvencilhar desta cisticina. A gente vai comentar no podcast um pouco mais sobre o papel da Hope. É, a gente vai discordar de você. Discorda de você. Assim como discorda. Enfim, vamos lá. Mas de qualquer jeito, a gente provavelmente vai ver ela mais em outros filmes, né? E também o fato das habilidades de Scott serem fornecidas pelo traje. Mais uma vez, uma impressão pessoal minha, pois nunca curti personagens dependentes de equipamentos. Mas na minha cabeça... Oi? Depende da partícula Pin. O Pin não é um mutante. Pois é, o Pin... Se ele estrear, ele precisa daquele naturalmente. Seja pelo traje, ou seja, tomando uma pílula, a partícula Pin não faz parte dele. E ele fala assim, pois na minha cabeça fica a impressão de que qualquer um poderia estar ali no lugar dele. Bom, isso é verdade, como é também no caso do Hank Pym no gibi. Alô, Eric O'Grady, você que roubou o traje do Hank Pym, o que, é que você está fazendo? O Fabrício não gostou de você. Mas, por fim, não acredito que estes dois fatores negativos destacados e outros pequenos defeitos cheguem a desabonar o filme como um todo, que na minha visão final é extremamente competente naquilo a que se propõe justamente por seu tom leve e despretensioso. PS, ei, foram só duas frases mesmo, pode contar. Com essa quantidade de vírgula aqui. Duas frases enormes, que aqui nessa letrinha do meu computador eu tô fazendo um esforço pra ler. Ei, ei. Agora vamos dar uma pausa, bem de leve aqui na nossa, nosso tema sobre o Homem-Formiga, porque eu tenho um e-mail surpresa aqui. Eu preciso de música, uma música tema romântica. Eu vou privar o sobrenome do rapaz, porque vai que saiu o Jefferson enfurecido dessa história, mas é o Arthur de Brasília. Cami, é pra você o e-mail, tá? Ele manda o seguinte: olá, pessoal do Marvel 66. Eu não sei porquê, mas em vez de falar 66, eu falo 616. Então eu já li errado o e-mail dele, enfim. Existe algum modo certo de falar? Enfim, não sei se tem, cara. Cada um não, fala que tem. Os dois fundadores falam diferente, mas. O João fala 616. Então, nunca foi uma coisa muito certa com a cabeça das pessoas aqui que participam do programa, sabe? Mas o assunto principal é o desempenho de Andrew Garfield nos cinemas. Ele é meu Homem-Aranha preferido, não desmerecendo Tobey Maguire. Me lembro que a Marvel não o queria como Homem-Aranha, mas a Sony sim. Isso era uma das coisas que mais impossibilitava o acordo. Andrew sabia disso. Quando Andrew deixou de participar das reuniões e desmereceu o chefão da Sony, o acordo foi feito. Eu não lembro disso, mas enfim. Será que Andrew fez isso só para realizar os sonhos dos fãs? Seu sonho pessoal era ser o Aranha. Será que sacrificou isso para realizar o nosso sonho de ver o Homem-Aranha com o resto da Marvel, tornando assim nosso herói? Nossa. Enfim, obrigado por tudo, Andrew. Enfim, chegando à segunda parte do e-mail do nosso amigo Arthur, temos o seguinte. E por último, tem uma coisa que eu queria dizer há muito tempo. Essa voz sua tá demais. Cammy, eu me apaixonei por você e não consigo mais namorar ninguém por causa disso. Ai, meu Deus. Minha ex-namorada me deixou... Eu tô rindo, tem que fazer voz de sério. Minha ex-namorada me deixou... porque falou que eu dava mais atenção à voz feminina com o ícone de She-Rock do que a ela. Não, não faça isso. A voz, a risada, as opiniões, a imagem do perfil. Todo me fascina. Sua leitura tá muito convincente. Quando não se sentir bem, saiba sempre que um leitor do 616 ama você. Nossa, já exagero. Agradeço. Arthur. Arthur, não faça isso, Arthur. Volta com a sua namorada. Você tem muito mais a ganhar. Desculpa, mas assim, Arthur, eu compadecido por você que se apaixonou por um ícone da She-Rock. E que sabe como eu sou um saco na vida real. É, exatamente. Então, sabe, sem entender tudo isso, eu tive que lutar para esse e-mail entrar aqui. O Jefferson está escondido, a Cami. Meu marido. A Cami leu isso aí. Ele só vai saber isso online. Eu tô passando um recado para a Cami responder a você. Arthur, não faça isso, Arthur. Volta pra sua namorada. Você, né, não tá perdendo tempo com ouvindo podcast só e vendo o ícone da She-Hulk. Eu sou muito chata na vida real. Não... Eu tenho uma dica pra você, Arthur. É o seguinte, você compra aquelas máscarazinhas que vende lá na, na ladeira da 25, assim. Eu sei, ah, não, da Brasília. Eu não sei onde vende a máscara em Brasília. Da She-Hulk. Não, bota na sua namorada a máscara. Ah, da She-Hulk. Da She-Hulk. She-Hulk. Bota na sua namorada. A Shiruka é a mulher Hulk, tá, gente? Que não sabe o inglês, é que o menino falou em inglês já. E aí você bota um gravadorzinho com a voz da Cami. E aí você sai passeando com ela por mãos dadas e você fica feliz pro resto da sua vida. Ai, que horror, não fala uma coisa dessa. Não, Arthur. Esquece isso, volta pra sua namorada. Arthur, meu amigo. Com certeza que ela é mais legal que eu. Meu marido não vai gostar disso. Arthur, você tá doida. Desencana, Arthur. É a dica que eu... Sai dessa! É. Gostaria do e-mail, tinha prometido passar pra você, Cam. Eu não sei se ele queria que eu lesse online ou não, por isso que eu privei o sobrenome dele. Eu espero que existam muitos Arthurs em Brasília. Acho que sim. É, enfim. E vamos encerrar nossa leitura de e-mails aqui. Acaba a música romântica. Obrigado. Cami, é, quem quiser mandar e-mails pra gente, ainda tá em tempo, a gente vai fazer mais um podcast sobre o meu formiga daqui pra frente. Né, sobre os homens formigas, mas quem não deu sua opinião, quiser ainda dar, pode mandar um e-mail para onde, Kame? Para inominata@marvel66.com. Exatamente, e aí você também tem a opção de clicar lá no link de contato no nosso menu do site. Os dois acabam chegando no mesmo lugar, e aí você terá sua opinião lida aqui. Dá like no Facebook, comenta lá. Tá parecendo o Shadows que você fala. Dá like no Facebook, nossa rede social, porque... Sério, eu nem sei como ele fala, eu acabei de falar isso espontaneamente. Mas enfim, obrigado por participarem também nas nossas outras redes sociais, né? A gente chegou a ter 100 mil nessa última semana antes do filme. E vamos partir agora para a nossa discussão sobre o filme do Homem-Formiga. Vamos lá, Cami? Scott, I've been watching you for a while now. You're different. Now, don't let anyone tell you that you have nothing to offer. Second chances don't come around all that often. I suggest you take a really close look at it. This is your chance to earn that look in your daughter's eyes, to become the hero that she already thinks you are. It's not about saving our world. It's about saving theirs. Scott, I need you to be the Ant-Man. Até mais que o filme do Guardiões da Galáxia, o filme do Homem-Formiga era um filme que muita gente tava receoso do que podia sair dali, né? Principalmente foi um filme que começou cheio de problemas. A gente tinha uma aposta muito grande, era um filme que fazia 6 anos que tava em pré-produção, com o Edgar Wright, que ia ser o diretor e roteirista. E quando o filme finalmente ganha um sinal verde pela Marvel Studios, no meio lá do comecinho da produção, simplesmente há um desentendimento entre o diretor e os, vamos dizer, os grandões da Marvel ou da Disney, né? Aí ninguém sabe. E o filme fica, assim, praticamente assim, sem rumo, né? Sem dono. A gente tem que saber, e agora, o que é que vai sair daí, né? Não demorou mais que 2-3 semanas, apesar de estar todo o elenco principal já convocado, né? Principalmente os três protagonistas, que seriam o Michael Douglas, o Paul Rudd e a Evangeline Lilly. Mas faltava agora um diretor, né? E aí, esse que surge o nome do Peyton Reed. É um nome que, digamos assim, tinha feito até poucos filmes até então. Claro, filmes de comédia, né? E que, bom, muita gente apostava que poderia ser a primeira grande decepção da Marvel, alguma coisa desse tipo. Mas ao mesmo tempo que o pessoal via que tinha mais uma vez como um braço forte do estúdio, né? E talvez seguisse aquele padrão de qualidade. Acho que talvez o grande diferencial aí é que o Paul Rudd, junto com o Peyton Reed, ele escreveu boa parte das cenas, né? Ele co-escreveu o roteiro. Claro que pegou como base muita coisa do que o Edgar Wright tinha feito. Tanto que tem o nome ainda do Edgar Wright nos créditos do filme. pra você prestar atenção lá. Como produtor. É, como produtor, mas teve uma dinâmica completamente diferente. Pelo menos assim, quando você ouve boa parte das entrevistas, tanto da Evangeline Lilly quanto do Paul Rudd, você vê que aumentou a quantidade de ações, o filme ficou muito mais ousado. E acho que o que ele fez foi cortar um pouco daquele ar do Edgar Wright que tem de ser uma comédia exagerada, né? Ficou uma comédia, como todo filme da Marvel é, mas com outro, de uma dinâmica mais próxima ao que o estúdio está acostumado a fazer, de dosar bem a ação com piada. E, bom, e aí a outra coisa que é a grande polêmica do filme, que muita gente no começo chorou, o Eduardo, que faz as notícias do site, acompanha, é o pessoal ter colocado de escanteio o Hank Pym, que é o Homem-Formiga original. Vai, nem tanto assim de escanteio, né? O cara praticamente tem tantas cenas quanto o Scott Lang no filme. Mas, assim, tirou aquele gostinho dos pessoal mais saudosista de ter o Hank Pym em ação pra colocar o segundo Homem-Formiga como protagonista, o Scott Lang, e simplesmente desaparecer com a Vespa original. E a gente, no lugar dela, vai ter a Evangeline Lilly fazendo papel da filha deles, que é a Hope Van Dyne, que, querendo ou não, ela acaba existindo no universo alternativo da Marvel, mas, claro, bem diferente mesmo do que a gente viu no filme, né? Então, assim, o que é que vocês acharam, primeiro, suas primeiras expectativas do que estava acontecendo nesse filme cheio de problemas inicialmente, e o que é que vocês concluem agora, depois de ver o filme, como ficou o filme? Como ficou essa história de colocar o Hank Pym como mentor, de ter um outro protagonista como Homem-Formiga, né? Um segundo Homem-Formiga, e de não ter a Vespa, mas sim talvez uma potencial Vespa no futuro. A questão do Hank Pym achei que ficou até interessante, porque saiu um pouco daquela fórmula de todos os filmes, o cara começar a criar um uniforme, ali já mostrou um super-herói aposentado, passando o manto pra outro, seguir a carreira, no caso lá, pra conseguir o objetivo dele lá, mas saiu um pouco, eu achei legal que saiu um pouco disso. Apesar dos fãs chiitas quererem o Hank Pym sendo, mas só de mostrar ele, aquela cena dele no passado, agindo ao lado da Vespa, eu achei que foi legal isso aí, eu achei que foi um diferencial, assim. Aquela do foguete, né? É, ele agindo nos anos 80 e tal. É, aquelas cenas que eram bem legais, né? Pois, eu não li ainda o prequel, né, o prelúdio em quadrinhos, mas dizem que vai seguir mais ou menos essa linha aí de ser um agente espião da SHIELD. É, e se tiver um Homem-Formiga 2, ele já, o Michael Douglas já deu indireto que quer que mostre alguma cena, mais cenas no passado do Hank Pym agindo como herói, né? E sobre Edgar Wright, o negócio é que ele foi chamado pra fazer o filme lá no começo do... Quando a Marvel começou a fazer filme lá junto com o Homem de Ferro, aí ele, pelo que eu li, a gente noticiou lá, ele queria fazer... O filme dele seria totalmente fora desse universo que eles construíram, assim. Ele queria fazer coisas nada ligado ao universo aí, que entrou em choque com a Marvel, que a Marvel queria, né, interligar tudo. E acho que, vendo por esse lado, eu achei que foi bom então ele ter saído, porque ficou... Esse é o filme mais conectado, se for ver assim, com os outros filmes. É, pra um filme que ia ser completamente off do universo Marvel, né? Esse acabou sendo o contrário. Pois é. É o que faz mais referência com todos os outros filmes, quase. Ele cita boa parte dos outros personagens no filme, né? É o Homem-Aranha foi citado. Exatamente. Você falou do Hank Pym e o Scott Lang. O que, é que você achou de como ficou a escolha dele pra ser o protagonista? Ah, eu cresci vendo o Homem-Formiga como sendo o Scott Lang, pra mim ficou... Eu gostei desde o começo, assim. Eu sabia sempre que o Hank Pym é que era o Homem-Formiga, mas eu sempre acompanhei mesmo o Scott Lang, né? Pra mim é o mais interessante, assim. Sempre foi, por causa do John Byrne, lá nos anos 80 e tal. Exatamente. Vale ressaltar pro pessoal, né, que apesar de muita gente reclamar dessa situação, o Homem-Formiga deixou de ser Homem-Formiga, né? Lá, na época, acho que na segunda ou terceira história dos Vingadores, ele virou o Gigante. E o Hank Pym nunca mais usou o manto de Homem-Formiga em si, né? Ele ficou como Gigante por muito, muito, muito tempo. Aí depois mudou pra Jaqueta Amarela. Jaqueta Amarela, teve uma fase de Golias também. Enfim, teve aquela fase de Macacão, que ele era o pau pra toda a obra dos Vingadores da Costa Oeste, né? Mas só o Scott Lang que ficou. Eu não sei aí contabilizar quanto tempo cada um ficou como Homem-Formiga, mas o Scott Lang acho que ficou tão ou mais tempo nesse papel do que o Hank, né? Pois é. Desde os anos 80 ele ficou até a Guerra Civil, não foi? Mais ou menos? É, até morrer, né? Antes da Guerra Civil. Antes. Ele morreu na época da queda, né? Da queda dos Vingadores. Morreu e voltou. Ah, eu também já tava achando que o filme... Tava meio que achando que o negócio não ia funcionar. Porque ia, não ia. Que nem quando começou a falar que... Ah, ele tinha divergência de ideia, o cara saiu. Mas aí, como o Eduardo falou, o filme ficou bom por ter uma ligação com muita coisa do universo. Então, se o Edgar Wright, não sei se... Não dá pra saber exatamente o que ele fazer. Não sei se, alguém descobriu, enfim. Então, talvez não fosse ficar tão legal. Então, foi até bom, né? Escrever certo por linhas tortas e fazer de outro jeito. E eu sou o contrário. Eu sou meio estranha, mas eu nunca... Eu não li muita coisa. Mas eu não li muita coisa de Scott Lang como Homem-Formiga. Porque ou eu li coisa antiga... ou coisa muito recente. Então, o período do Scott Lang eu basicamente não conheço. Fui procurar agora por causa do filme mesmo. Então, pra mim, era uma coisa assim bem desconhecida. Foi o primeiro filme Marvel que eu fui sem saber quase nada do que ia acontecer. Primeiro porque eu evitei muito spoiler, né? Não sabia nada. E segundo que eu não conheço a história do Scott Lang. Agora que eu fui atrás de conhecer a fundo, então eu não sabia exatamente... quais que iam ser as coisinhas que eles iam falar. Uhum. Então foi legal, porque foi a primeira vez que eu acho que fui ver um filme da Marvel que eu falei, nossa, fiquei na cena, tipo, olha que legal isso, legal. Mesmo assim, a Kami é uma leitura dos anos 90 pra cá, né? Então muita gente que é dos anos 90 pra cá realmente nem conhece o Scott Lang. A grande verdade é essa. Ele só voltou a ser Homem-Formiga. Quer dizer, claro, eu sempre soube ele só que ele era, mas eu nunca tinha lido uma história dele, nem sabia a origem dele, assim, Ele só voltou ao papel de Homem-Formiga mesmo, depois dos anos 80, só pra morrer mesmo... na queda dos Vingadores, né? Essa eu li. Então, e aí a gente vê, digamos assim, praticamente a Cassie, que é outra personagem do filme, meio que tomando o manto dele. E muita gente, acho que conhecia mais a Cassie, né? Os novos leitores. Conhecia muito mais a estatura. É, pra mim ele era mais o pai da estatura, né? Do que... Mas assim, se você vê, assim, apesar de o Hank Pym terem mudado um pouco o conceito dele, mas a gente pode discutir isso mais pra frente depois, o do Scott Lang não, porque... Não, ficou muito fiel, depois eu fui ver mais ou menos e assim, acho que é uma das origens mais fiéis mesmo, assim. Exatamente, porque ele cita em determinado momento que ele é um engenheiro eletrônico, que é o que ele começou assim nos Vingadores, por uma necessidade de salvar a filha que tava doente, mas não foi exatamente assim no filme, mas dá a entender que ele precisava do dinheiro também. Ele usou o conhecimento dele de eletrônica pra roubar. Bom, assim, pra o Scott Lang, olhando pra perspectiva do Scott Lang, é bem fiel o filme. É, eu fui ver depois a história mesmo dele e falei, nossa, é igualzinho. Os caras pegaram tudo, foi muito bom. E do Hank Pym ser o mentor, por um lado, foi legal, né? Porque já tinha uma história de background, e aí você não teve que ter todo aquele momento de descoberta, que no filme de origem você precisaria da descoberta da partícula Pym. Então, se o Hank fosse o principal, a gente teria que ver ele descobrindo a partícula Pym, e não ia dar tempo de ver ele como Homem-Formiga, né? Porque é uma história, teria que ter muita coisa. É, então, foi legal, porque ele já partiu do princípio que aquilo já estava lá, já funcionava, e já tinha alguém que sabia usar, e ensinar ele, porque senão, acho que ia ter que ser uma coisa muito corrida. Então, no final, acho que acabou dando certo e ficou legal do jeito que eles colocaram. Eu sinto falta da Janet, mas não tinha como colocar... Eu até não fazia a menor ideia do que eles iam fazer com a Evangelina Lilly, só vi um trailer. Então, fiquei pensando, será que eles vão inventar que depois ela vai ser a Janet? Não, mas tudo bem, ficou como filha dela mesmo. Só citando, né, se ela por acaso fosse a Janet, por mais esquisito que fosse, não seria nada absurdo, porque nas histórias em quadrinhos, a Janet é a segunda esposa do Hank Pym. É. E ela, quando o Hank Pym conheceu ela, ela era a filha bem adolescente do amigo dele que era cientista, ou seja... Nossa, pedófilo. Não, não chega a ser pedófilo. É, não, ia ser, né? Um pouco politicamente incorreto. Não chega a ser pedófilo. Pra época eu tava ok, né, vai, mas... Ele casou com ela, tipo assim, ele devia ter já seus quase 40 anos e ela 18, vai. É. Mas hoje em dia a Disney não ia deixar fazer isso. Exatamente. É. Não, então dá uma certa dó, assim, de que, poxa, a gente não vai ver a original, a Vespa, só naquele flashback. Mas mesmo assim, sei lá, não foi algo que eu acho que interferiu tanto. Só dá pena, assim, que o Hank Pym a gente viu pelo menos já passando o manto, né? E a Janet nem isso. Por enquanto, não sabe se lá o que eles podem inventar ainda pro futuro, né? Porque afinal dá a entender que ela de fato não morreu, né? Então é uma pontinha de esperança, né? É interessante você ver que em foto de porta-retrato nunca mostra a cara dela. Não mostra dela a cara, eu reparei isso ali, eles não sabem quem vai ser a atriz. É, pois é. Tem a possibilidade. Segundo o Michael Douglas, ele quer que seja a esposa dele, né? Eu soube isso. Também porque, sei lá, ela ficou presa no microverso, vai saber, às vezes ela nem envelheceu, ela ainda pode voltar, ser uma super heroína. E comparativamente, a Catherine Zeta-Jones, vai lá, é bem mais nova que o Michael Douglas, Bateria... daria bem, até. Eu acho que ela daria uma boa, Janet. É, bateria bem com a história do Hank Pym e a Janet um pouquinho mais nova, né? E agora, só de curiosidade, já a Evangeline Lilly falou que se fosse pra escolher uma atriz, ela queria que fosse a Michelle Pfeiffer. Porque a Michelle Pfeiffer é a primeira, digamos assim, visualização de uma super-heroína na vida dela nos filmes. Porque ela... Tipo assim, o primeiro filme que acho que impactou ela foi o Batman, uhum. Que ela vazia a Mulher Gato, né? E ela falou, ó, que ela que me inspirou, tipo assim, ó, pô, é legal ser uma super-heroína, usar, sei lá, técnicas, poderes, lutas, essas coisas desse tipo. Mas claro que isso ainda tá longe de acontecer, ninguém sabe o que, é que a Marvel vai fazer, né? Sei que Mas, Marvel, deixou um fio bem aberto pra fazer uma história, né? É. Bom, em questão de conhecer o personagem, acho que eu tô um pouco pior do que a Kami, porque eu pouco leio. Eu pouco leio Vingadores, praticamente zero, né? Então, eu leio mais X-Men. Então, pra mim, foi muito mais surpreendente conhecer os personagens e começar a entender como tudo funciona. Mas a minha maior curiosidade era ver como que o filme ia encaixar com todo o universo que já vinha sendo criado, né? Porque esse foi o décimo segundo filme, né? Exato. E a minha curiosidade era essa, como é que vão fazer pra isso funcionar, depois de tanta coisa que já aconteceu, como é que isso ia se encaixar? E assim, a forma como foi feita ficou perfeito. Conseguiram explicar que ele tava lá, por que ele sumiu, né? Por que ele ficou fora esse tempo todo, de uma forma que encaixou. E como vocês falaram, é um dos filmes que mais encaixa, mais tem referência com todo o universo dos outros filmes, mesmo entrando só agora, apresentando os personagens só agora. Como vocês também já falaram, essa mostrar o personagem já passando o manto, né? Eu acho que foi bom para ganhar esse tempo, quer dizer, não precisa mostrar a criação, descobrindo partícula PIN e tudo mais, então já tá lá, já funciona, e é só passar o manto e bola para frente, vamos ensinar o novo Homem-Formiga como é que a coisa toda funciona. Só uma outra coisa que eu achei interessante, que é quando o Scott começa, né, a usar a roupa, e aí o Hank fica conversando com ele através do sistema de comunicação que tem já embutido na roupa, e eu achei, como se diz, meio que parece até uma referência do Homem de Ferro com como ele funciona, conversando com o Jarvis, né? Quer dizer, ele tá ali trabalhando e tem um copiloto. Uhum. E aí nessa versão do Homem-Formiga ele ficou parecido, quer dizer, ele tá lá trabalhando e tem meio que um copiloto também ajudando ali, auxiliando, né? Apesar de não oficial, né, é uma curiosidade que fica aqui pro pessoal que tá ouvindo o podcast, a gente pode considerar que a Marvel chegou a ter uma versão de origem do Homem-Formiga que foi pros cinemas, mas que meio que foi roubada, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas aquele filme Querido Encolher as Crianças era originalmente um roteiro do filme do Homem-Formiga que o Stan Lee tava tentando vender, eu não lembro agora qual o estúdio na época, mas foi em 1989 por aí, e eles acharam que era muito bobo, uma ideia muito idiota, dispensaram o Stan Lee, tiraram o conteúdo super-heróico e fizeram o filme com o Rick Moranis. Eu não sabia dessa. Né? É, pois é, e curiosamente, se você pegar a história toda do filme do Rick Moranis, né, ele como protagonista, lembra um pouco o que era o conceito inicial do filme, com a primeira história do Homem-Formiga na Marvel. Que não era uma história de super-herói, era uma história de um cara que desenvolvia um soro, ficava pequeno e tinha que sobreviver atravessando o jardim dele. Ou seja, basicamente é exatamente aquilo que apareceu em Querido Encolher as Crianças. Muita sacanagem roubar a ideia desse jeito, né? O cara chega lá, apresenta ideia e você, não, isso aí é besteira. E aí, na sequência, você lança um filme com a ideia. É, pois é, e basicamente eles fizeram isso. Não, isso é besteira, com esse negócio de super-herói pequeno, quem é que vai acreditar nessa história? Aí eles dispensaram o velhinho. Aí fala assim, sabe de uma coisa? Tirando essa besteira de super-herói, até que isso aqui é legal. Fizeram o filme, tá bom? Cara de pau. E agora aparece cara falando que o Homem-Formiga é cópia do Querido Encolher as Crianças. Teve gente que falou isso? Ah, sim. Ai. Não, mas o pior é que essa história acho que tá, inclusive, naquele livrozinho da História Secreta da Marvel. Mas as pessoas falam cada bobagem. Eu escutei que o filme do Homem-Formiga era idiota enquanto eu fazia café outro dia. Eu vi você postando isso, indignado. Eu fiquei com medo, na verdade, de quem a Cami tava servindo café no dia, mas enfim. Eu tava com a caneca de água quente na mão, se fosse me segurar. Olha o perigo, olha o perigo. Mas voltando a falar um pouquinho da dinâmica dos personagens do roteiro, é o seguinte, o filme muda um pouco, assim como o Capitão América... podemos considerar um filme de espionagem, né, de conspiração, de política, né? O 2. O Guardiões da Galáxia é uma aventura espacial. Desde o começo a Marvel quis colocar que o filme do Homem-Formiga é um tipo de filme que eles chamam de filme de assalto, né? Em inglês eles chamam de heist film, né? E basicamente é isso a história, né? É feito aquele filme de assalto da torre, N filmes que acontecem de assalto e que uma equipe de bandidos, um pouco, claro, de comédia, né, que os parceiros do Scott Lang eram mais atrapalhados que tudo, mas basicamente era aquilo, né, a ideia de pensar, infiltrar e planejar, chegar num local, desativar todos os sistemas de segurança e roubar o que era o traje do Jaqueta Amarela, né? É, o Kevin Feige toda hora citava que o, uhum, o Homem-Formiga era o 11 Homens e um Segredo de super-herói, né? E também a gente vê uma dinâmica muito boa entre esses três protagonistas que eu citei, né? Querendo ou não, Scott Lang, por mais que ele seja o cara do uniforme, de jeito nenhum ele é o cara que mais ocupa tempo de tela. Eu não tenho esse número exato, mas se a gente for olhar direitinho ele como alter ego dele de Scott Lang, eu acho que divide por igual ali a dinâmica. Então, o que é que vocês acharam dessa, digamos assim, dessa nova ideia, dessa nova direção de filme, que é bem menos super-herói que mais de assalto mesmo, e a relação dos personagens? Eu achei muito legal, porque eu adoro esses filmes de assalto. Eles têm sempre uma pegada muito legal. E aí, junto com super-herói, então eu achei mais legal ainda. Fora que você falou um pouco de comédia até modéstia, né? Porque todas as cenas de assalto com aqueles colegas do Scott eram fenomenais de engraçado. Não, ó, aquele personagem, o Luiz, aquele cara é fenomenal, né? Demais, eu matei de rir, era muito bom. E era um humor, assim, que não era escrachado, era um humor que cabia, né? Então, uhum, não ficou uma coisa ridícula. Tipo, foco, Luiz, foco! É, a relação dele como mentor e também como protetor, né, da Hope, porque ele não queria que ela fizesse o papel porque ele queria protegê-la. Depois a gente descobre que é por causa do que aconteceu com a Janet. Mas eu achei que ficou um contexto legal. Assim, o Kinho, na resenha dele, falou que a Hope era só um alívio romântico. Aí, primeiro, eu nem vi isso, mas eu discordo. Foi. Ele falou que era o único ponto negativo. E aí, assim, em primeiro momento eu discordei dele, veementemente. Então, porque eu assisti o filme pensando assim, nossa, legal, porque nem aparece basicamente um romance entre ela e o Scott, né? Só dá a entender em uma cena no final. No final, exatamente. Ele claro, você viajou na maionese no filme inteiro, que é óbvio, mas assim, normal. E até falei, poxa, ela é uma mocinha legal, porque ela não é uma mocinha que é a pessoa que é perseguida. Ela é a pessoa que ajuda ele a virar o herói, porque ela faz parte da missão, né? Então eu tava achando legal. Aí ele até comentou, tem alguns clichês, eu até concordo com alguns clichês, e que é aquela história tal do drama dela, mas enfim, acho que ele exagerou. Acho que ela é uma personagem bem bacana. Exagerou, eu acho que você está sendo radical demais na sua opinião, com que exagerou em alguma coisa. Mas enfim, achei que eles tiveram uma dinâmica legal. Inclusive achei o drama dela, porque, ah não, porque ele falou que ela tinha um drama e não sei o que, que era o da mãe. Falei, poxa, mas o drama dela não era um drama, eu amo o herói ou alguma coisa assim. Cara, a minha mãe morreu de um jeito assim, tal, tal, porque ela era uma heroína. Então achei isso legal também. Na verdade, assim, a perspectiva do drama dela com os pais não é nem pelo lado da mãe. Não, eu é porque ele nem contava, o Hank nem contava como a mãe dela morreu. Eu acho que o drama principal aí, e aí de um lado é um filme sobre assaltos, do outro lado é um filme sobre relação de pai e filho. Não, eu chorei, eu até escrevi isso lá, eu falei assim, porque eu até chorei, e aí o Kinho ficou indignado, ele falou, você achou alguma coisa pra chorar? Mas o Kinho é meio chato mesmo. Tinha chato, assim. Aí eu falei, eu chorei quando ele conta da morte da mãe. Eu falei, eu sou suspeita, porque eu choro em tudo quanto é morte de pai em filme. Mas eu achei ela chorando ali, eu achei super emocionante aquela cena. Mas o cerne, talvez, ali, que eu acho é o seguinte, é como o pai falha com as filhas. Claro, os dois, né? Então, os dois. Então, assim, se o Kino percebeu isso é porque eu acho que ele não foi além do que ele devia na resenha. Mas o detalhe é o seguinte, não, normal, enfim, mas do mesmo jeito que o Scott Lang tinha falhado como, digamos assim, um pai que deveria dar ali pra estar dando suporte, pra estar dando presente com a filha, o Hank Pym teve esse problema porque ele praticamente ficou tão transtornado com a morte da esposa que deixou de lado a filha. Ela mesmo conta que ela ficou no colégio interno, ela não teve o suporte dele. A relação deles, retomando esse relacionamento, é legal. A ideia do Scott ser chamado, tem duas maneiras ali. Uma é porque ele realmente, que é o que ele fala, é dispensável. E a outra é que o Hank Pym fala pra ele, olha, eu tô dando tua oportunidade de fazer o que eu não consegui fazer na hora. De você ser um pai que seja o cara da sua filha, o grande, sabe, o grande homem, o grande herói da sua filha. Exatamente. O Scott passou anos ali na prisão, e do jeito que tava a coisa, ele ia ficar afastado da menina. Que é o que tá acontecendo com ele. Exatamente. E até quando ele começa a falar da morte da Janet, eu por um minuto fiquei pensando, será que ele ficou, né? A gente conhece o Gibi, será que ele enlouqueceu em algum momento e ele causou? Mas aí, enfim, ele... É, ele cita em determinado momento que o soro podia estar mexendo com a cabeça dele. Sim, aí você pensa, será que foi isso? Então será que ele matou ela? É, pois é, né? E o Darren também, né? O Darren fica meio doidão, mas graças a Deus não foi isso a causa da morte da Vespa, né? Não. Enfim, como a gente falou, talvez ela não esteja morta. E eu gostei da relação do Scott com... E a própria relação do Scott com o Hank é uma relação de pai e filho também, né? De que ele meio que adotou o Scott. Enfim, eu achei que funcionou pra caramba os três. Eu adoro o Paul Rudd. Rudd, viu? Não é Rudd? Eu acho ele Rudd. O Paul Rudd, adoro ele. Ele é muito bom. E achei que funcionou pra caramba. Esse negócio de ser filme de assalto é igual o Kevin Feige falou, que quando perguntado pra ele se ele não tinha medo do esse gênero de super-herói ficar saturado com tantos filmes, ele falou, não, pelo menos com relação a Marvel, a gente faz filmes de vários estilos, tipo, tem comédia, tem ação, espionagem, agora vai ter um filme de assalto, só que com super-heróis, né, tipo, não é sempre a mesma. E esse foi o filme de assalto, que foi bem diferente dos outros, realmente. E sobre a interação dos personagens, realmente, muito bom. É igual vocês falaram, né? O Scott Lang é como se fosse o Hank Pym amanhã, né? Tipo, ontem, ou amanhã, não sei. Houve um distúrbio temporal na mente do Eduardo. Tipo, o Hank Pym tava se vendo no Scott Lang ali, tipo... Além dele ser dispensável também, lógico, tem isso. Mas ele também dando a chance pra ele fazer o que... O Hank Pym tava dando uma chance pro Scott fazer o que ele mesmo não tinha feito com relação a Hope, né? Então, é bom saber, né, que a Marvel, como o Kevin Feige falou, eles não fazem só filme de super-herói. Eles fazem filmes de diversos outros gêneros. Então, é bom saber isso e que funciona, né? Porque não, realmente vai ser mais difícil de ficar saturado. Toda vez, super-herói, vilão, porrada e acabou. Então não é só isso, né? Vai ter filme de comédia, vai ter filme de assalto, vai ter filme de espionagem. Então, e esse foi o de assalto e ficou muito bem executado. É, lembra bastante esses filmes como 11 Homens e um Segredo, que tem... começa de um jeito, você acha que o plano está seguindo e de repente não era aquilo. Tinha alguém planejando alguma outra coisa por trás, aí revela lá na frente, tem uma virada no final, então é bem bacana como mostrar o plano e como ele é executado. E a relação entre os personagens, eu acho que funcionou. Quer dizer, o Scott chegou ali meio que para ajudar a resolver a situação entre o Hank e a Hope, e ao mesmo tempo ele também estava sendo ajudado, porque, como vocês falaram, o Hank meio que se viu no Scott, quer dizer, alguém também com relação problemática com a filha. Além do fato dele ser uma pessoa super capaz, também o outro motivo dele ter chamado o Scott para fazer o serviço, e também ser alguém dispensável em caso tudo desse errado. Então, meio que os três estavam, todos eles estavam se ajudando de alguma forma a resolver os seus problemas pessoais, e que no fim foi tudo se encaixando e foi tudo dando certo. Eu acho que funcionou, ficou bem bacana isso. Falando da história do Scott Lang, né, eu acho que da maneira que ele foi apresentada antes dele realmente ser um Homem-Formiga foi bacana, porque ele era um mestre das artes de assaltar cofres, vamos dizer assim, inteligente, né? Inteligente pra caramba. Inteligente pra caramba, além, assim, não só por recursos de eletrônica, mas aquela ideia dele usar, tipo, um cofre que era velho, e ele pensar naquela ideia do metal... Que da água expandir com expandir, o frio, porque foi o mesmo metal que, sei lá, claro que isso é a ideia do filme, né? Que destruiu o casco do Titanic e por aí vai, foi um negócio que ficou muito, muito bacana, né? Então ele mostra que ele é um cara muito inteligente e assim, ele pesquisa, ele sabe o que ele tá fazendo, né? É um Homem-Formiga, um contexto do Homem-Formiga completamente diferente do que era o Homem-Formiga do Hank Pym, que é mostrado como um flashback, né? Já que o Homem-Formiga do Hank Pym era parte cientista, que é o que ele tava falando lá no começo, e parte ele era um agente da SHIELD, que vamos dizer, no comecinho do filme, coloca bem que ele é um soldado. Em alguns flashbacks, né, que mostra aquelas cenas dele atacando, sei lá, acho que era o quê? Um exército russo, não se eu me engano, né? Que era um filme antigo. Né? Oi? Não. Que era um filme antigo que aparece eles pausando o filme e ele dando um soco no cara, aquelas coisinhas assim. Parecia o Eduardo fazendo a montagem pro site, né? Colocando Homem-Formiga em lugares que não tinha. De repente pode ser um filme, essas cenas de filme que eles mostram, pode ser de repente lá na Segunda Guerra mesmo, em alguma outra frente, ele tava lutando também pela SHIELD. Exatamente, né, que a ideia é essa, né? Acho que pelo que eu ouvi falar, antes da cena que a gente viu no filme, que é ele brigando lá na SHIELD pra não roubar a tecnologia dele, era pra mostrar uma cena de ação e que havia, tipo, alguém se infiltrando no lugar. Só que a primeira percepção que se tinha era que tava todo mundo sendo atacado por um homem invisível. Tipo, porque ele não aparece. E aí, mais tarde, no decorrer do filme, que aconteceria de a gente perceber que esse homem invisível, na verdade, é um homem minúsculo, né? Era um Hank Pym. Mas isso meio que foi cortado de lado, talvez apareça no DVD. E introduziram logo, com alta tecnologia, o Michael Douglas, bem novinho, né? Vocês viram que ele, acho que gostou tanto da tecnologia que ele falou, né? Que no próximo filme do Homem-Formiga ele quer que seja um prequel e não a sequência. Pra ele aparecer um monte de vezes no filme. E ele ficou muito bem feito, cara. Não, aqui sabe que originalmente era um ator que ia ser contratado. Pelo visto, dispensaram o ator e colocaram essa tecnologia. Pois é, ficou muito bem feito. Inclusive, tá aqui agora no CBM aqui, a foto em alta resolução dele jovem, ficou muito bem feito, né? E a Peggy Carter um pouco coroa também, ficou mais. Ficou ótima a caracterização dela, né? I think our first move should be calling the Avengers. Bom, vamos falar agora dos outros personagens, né? Um, claro, que a gente já citou aqui brevemente, né? É a filha do Scott Lang, que é a Cassie, né? É uma garotinha que praticamente ela se torna a donzela em perigo do filme. Não é como muita gente esperaria que fosse, que talvez fosse a Hope, né? A gente tem aquela trupe de ladrões que ajuda ele, né? O principal, como a gente falou aí, é o Louis, né? O Lois, que é o Michael Pena, que faz um excelente papel. Aí tem aqueles outros, né? O David Dashman, que faz o Kurt. Tem um rapper, o T.I., né? Que faz o Dave. Enfim, que dá a parte mais cômica do filme. Gera cenas muito, mas muito engraçadas mesmo. E principalmente daquela cena na casa do Hank Pym, onde eles estão armando o plano e o Michael Douglas ele sai muito bom, muito bem no papel, interagindo com essa galera nova. E, por fim, claro, o grande vilão do filme, né? Que, pra quem assiste House of Cards, já é um rosto que é bem conhecido pra quem acompanha a primeira temporada, que é o Corey Stoll, que faz aqui o papel do Darren Cross. Darren Cross, originalmente, era um vilão clássico do Homem-Formiga, só que não tinha nada a ver com Jaqueta Amarela. Muita gente meio que fechou a cara com essa história, pô, Jaqueta Amarela pra ser o Hank e tal, com outra personalidade, outra coisa desse tipo. Mas enfim, meio que adaptaram essa ideia. Até o visual do Jaqueta Amarela é bem diferente. É um Jaqueta Amarela que lembra um pouco a roupa do terceiro Homem-Formiga, com aqueles apêndices, né, que atiram laser. Pra quem leu as histórias desse Homem-Formiga vai ver um pouco dele ali. Enfim, é esse o resto do elenco que compõe a história, né? Do cara engraçado já falei, né, que era muito bom. A menininha é uma graça, as falas dela com o padrasto são muito boas e a relação dela... É, o padrasto, eu nem lembrei, né? É, e a relação dela com o Scott é muito fofa, né? A mãe dela, é a mesma mãe lá do Jurassic Park. Jurassic Park, Jurassic World, né? Isso. Jurassic World, é. Isso. E o Jaqueta Amarela, que eu esqueci o nome do ator porque eu não sei pronunciar. Corey Stoll. Então, esse cara aí é muito bom ator, né? Porque o papel é bem diferente do House of Cards. Porque no House of Cards ele é um bestão. Coitado, né? Que só se fode, um laranjão. E aí é legal você ver ele finalmente como uma personalidade forte. E que é o vilão e que é meio maluco, mas que tem um propósito dele. Que ele não tá lá só pra servir os outros. E eu gostei do vilão, achei que ele ficou bem, bem assustador, assim. E foi bom porque deu pra colocar a coisa da partícula PIN como deixando a pessoa meio insana. É. Então deu pro cara ficar bem no ahaha, né? Então sai matando ovelhinhas lá, rodo. No caso, ele nem é a partícula PIN, ele criou a partícula CROSS. Ah, sim, a partícula, né? É. Enfim, de ficar encolhendo as coisas, o cara vai ficar doido. E dá medo dele, assim, de Jaqueta Amarela mesmo. Eu achei que ficou um vilão bom. Até ele sem ser o Jaqueta Amarela, ele é um ótimo antagonista. Porque é um cara que quer ser bem-sucedido a todo custo. Ele quer provar pro Hank Pym que ele é bom, né? Ele tem uma relação também paternal problemática com o Hank Pym, né? Então ele quer provar o valor dele e ao mesmo tempo... Ele fica ofendido, botar, né? Botar o Hank Pym na merda, né? Ele fica ofendido, porque o Hank Pym acaba escolhendo um outro cara pra... Sim, ele é o filho deixado de lado, né? Mais ou menos. Então ele tem toda essa coisa de querer se vingar, de querer mostrar, e ele se torna um vilão bem inescrupuloso e ambicioso. E ele até meio... obcecado, que ele bota a segurança lá no nível máximo do negócio, que até dificulta os caras conseguirem entrar. É, ele já suspeitava, né, que ia ter algum é, porque ele não é tonto, isso que eu achei legal também, ele não é um vilão idiota também. Ele tava aliado, supostamente, a Hope, né, que a Hope ninguém sabia de que lado ela tava, né. Todo mundo achava, claro, que ela ia ser uma heroína e só tava enrolando o Cross. Mas vai que tinha uma surpresa na... a lá mandarim lá no meio, né? E a Hope se mostrava uma traidora. Então, assim, a Hope tava jogando dos dois lados, claro que mais pro lado do Pin. Você tinha essa teoria, né? Que a gente conversava, que o Hank Pin ia ser o vilão no fim. É, mas aí não rolou, né? É. E, Cami, só pra fechar, o que, é que você achou da metodologia científica do Darren Cross pra testar o soro? É, assim... É, achei que bom, ele tava bem sentindo, tá louco, né? Ele resolveu testar um negócio na hora, como todo bom vilão cientista, né? Que resolve injetar um negócio em si mesmo, porque é assim que começam as histórias. Mas ele testou antes, um peixe. Não, eu sei, mas eu tô falando, aí o cara não passa por um trial com camundongo, não, ele parte pra ovelha, pra ele, e né? Enfim. É sempre assim, quando a gente assiste uma coisa, o Jefferson às vezes fala pra mim: não vai injetar nada em você. Os cientistas são tudo malucos, eles não conseguem gente pra testar, eles testam mas neles. Mas vocês perceberam o lance, o grande lance do teste que falhou? Isso é colocado no filme, né? Os bichos morriam, virava chiclete, porque... tinha o capacete. É, exatamente. Porque na teoria científica da coisa, o que não faz a pessoa morrer quando... Porque assim, a partícula o de... O cérebro não aguentava, né? É. E outra coisa, o cara diminuía, mas a partícula de O2 continua a mesma. Então ele tinha que ter um mecanismo pra separar, isolar ele, né? Que agora virou uma formiga. O pulmão dele tinha diminuído, obviamente, pra absorver aquele outro, aquela outra... consistência de atmosfera e por aí vai, né? Por isso quando ele fechou a ovelhinha num tanque, num... É, ele pensou vidro, a mesma, né, coisa que seria o capacete do traje do Hank Pym, que é o que mantém a pessoa intacta. Exatamente, porque ele conseguia diminuir... Ele conseguia deixar pequeno vários objetos inanimados, né? Tipo, que não tinha vida, mas que era vivo virava chicletinho. É, aliás, eu achei assim, a hora que ele atira no cara lá, assim... Do nada, ele mata o cara, assim, sem o menor escrúpulo e... Dá até medo. É, pois é, ele. É, virou aquele cara assim, né? Que não tem escrúpulo nenhum, né? Tipo. Faz o que for necessário. E ele chamou o cara de mais um, né? Teste número XYZ. É. E por aí vai, traz outro ovelha, traz outro cara, não quero nem saber. Bom, esse vilão, ele chega a ser um pouco até o do vilão clássico, né? Que ele é o cientista maluco. Ele tá a fim de atingir, né? Os objetivos dele, não importa o que ele tenha que fazer. Que é o que vocês falaram, ele já sai testando em ovelha, vamos testar aí até a coisa funcionar. Ou testou até no cara no banheiro lá, matou o cara e não deu certo. Teste número tal e bola pra frente, vamos seguir testando aí, que o cara é louco mesmo. Mas assim, ele é louco já antes até de começar a usar o traje, que aí a partícula cross, né, que ele criou. Que vai mexer, começar a mexer com a cabeça dele, deixar ele meio louco, mas na verdade ele já era louco antes, né? Ele não vai ficar louco depois por conta do uso. Ele já era uma pessoa já perturbada justamente por causa dessa relação com o Hank. Ele ficou meio de lado, o Hank não quis passar pra ele o legado, então ele já era meio perturbado, né? Acho que não é nem por conta do uso da partícula que ele ficou assim. O Hank sempre mentiu pra ele, na verdade, né? Nem confiou a ele o segredo de um formiga. Pra, isso, pra ele conhecia, né? É, ó, isso é uma lenda, não é verdade e tal. Exatamente. Acho que ele já tinha ele um background revelou. Problemático, mas a partícula aumentou o negócio, né? É, mas não o uso dela. O fato do Hank ter escondido isso dele, né? Ele sabia que existia, mas o Hank nunca admitiu. Então ele ficou louco por causa disso. Correndo atrás e pesquisando pra descobrir o que é. E o Hank nunca, né, nunca falando no penão. Existe e tal. Você não acha que a partícula teve nada a ver com isso? É, porque só, a partícula só foi injetada depois, no final, né? Ele já tava... Exatamente. Depois, então, mas ele tava exposto, ele tava lá durante todos os experimentos. Acho que eles até falam isso. A hora que ele aponta a arma pro Hank, ele dá meio que entender, o Hank dá meio que entender que, ó, você tá com um distúrbio aí. Calma que você não tá pensando. Pelo fato de ele estar no laboratório fazendo os testes, ele tava exposto, será? Isso não ficou claro. É, não sei, vai ver que então eu entendi errado, né? Eu achei que ele já era meio louco mesmo e mais perturbado por conta dessa relação. Ele é louco de várias formas. E os personagens cômicos lá, a turma toda do Scott, cada um com com a sua particularidade, mas o Luiz é sensacional, né? O ator interpretou ele de uma forma... Tinha um outro lá que parecia ser um, meio que um mágico, sei lá, e eu assim, não, isso é coisa de cigano. Eu digo, isso, ele sempre vinha com umas frases dessas. Não, é muito legal. E o Luiz, ele é... tudo dele era engraçado, né? O sotaque, o jeito de falar, as cenas, assim, tudo dele era muito engraçado. E o ator, assim, ele tá muito bem nesse papel. E que mais? Ah, a filha do Scott, acho que ficou legal, né? Funcionou a química entre a Cassie e o Scott. Ele passava, assim, uma certa cumplicidade. Quer dizer, a menina, ela via já o pai como alguém bom, embora ela muito pequena pra entender, justamente por causa disso. Então, o pai, embora longe, pra ela, é o pai dela, é o herói, né? Então, é o cara que dá um coelhinho horrível e ela ama, né? E ela adora, né? Ela, nossa, que lindo coelhinho, adorei e tal. E aí... aquele coelhinho. E aí, na verdade, a filha dele é uma das coisas que o Hank usa pra convencer o Scott, né? Eu tô te dando uma chance de você ser aquela pessoa que a sua filha já acha que você é. Então, me ajuda aqui e aí você também vai estar se ajudando. E aí a química dele com a filha, então, ficou bem bacana. Até que tem uma cena que eu achei bem legal, é quando o namorado da mãe, né, o policial, tá lá contando sobre o caso e tal, e ele fala assim, ah, você tá procurando meu pai? Essa cena, né? E ele diz, ah, tô procurando sim. Aí ela vira e fala assim, espero que você não encontre. Pois é. Eu queria lembrar se teve alguma coisa nesse sentido nas histórias do Scott Lang mesmo. Porque o Scott Lang, pra quem não sabe, ele chegou a namorar até a Jessica Jones, né, antes do Luke Cage. Então tem toda uma relação no universo Marvel que eu tenho que lembrar como é que é ele com a ex-esposa. Eu sei que tem alguma coisinha que na época da Cassie, mais recentemente, de Jovens Vingadores, que a mãe não queria que ela seguisse os passos do pai, né? Mas eu tenho que lembrar, acho que, das histórias do Quarteto Fantástico, se tinha essa problemática e se realmente o ex-marido dela, quer dizer, o novo marido dela, era um policial ou não. Acho que vai valer a pena dar uma pesquisada nisso depois. A gente vai ter um podcast mais pra frente do Homem-Formiga sobre os Homem-Formigas pra tirar essa dúvida. Bom, a menininha que faz o... Eu costumo ter birra com criança em filme, assim, sabe? É isso, Eduardo. Você não, parece criança da puta. Aparece criança, eu já nem vem criança encher o saco. Mas essa menininha eu gostei dela, cara. Ela trabalha bem, cara. Gostei dela. Então ela é uma boa atriz, que ela me convenceu. Eu gostei dela. O Luiz... muito bom também, vocês já falaram tudo aí, aqueles flashbacks dele contando todas as histórias dele, mostrando flashback, as pessoas mexendo a boca igual ele fala. Cara, eu achei muito bom aquilo lá. Exatamente, foi muito bem montado. Muito bem montado. E o Paul Rudd falava assim, né? Quê? Eu me perdia e ele se perdia. É. Aí o fulano falou pro meu cunhado, primo não sei de quem, não sei quem. O vilão, cara, o ator é muito bom, tal, realmente. Mas a minha opinião é meio igual que hoje eu postei aqui do George R.R. Martin, lá do criador do Game of Thrones, que ele fala que a Marvel usa muito esse negócio do vilão ser simplesmente o super-herói mal, né? Tipo, o Hulk tinha o Abominável, que é o Hulk mal. O Homem de Ferro, o Monge de Ferro, que é o Homem de Ferro mal. E esse, o Jaqueta Amarela é o Homem-Formiga mal. Tipo, ele é o mesmo poder e tal. Isso aí que eu fico meio assim. E outra coisa também. Deixa eu só pausar. Se você pegasse originalmente, ia ser complicado. Porque os vilões do Homem-Formiga, olha como era a tática do cara. Prender o Homem-Formiga com papel, pega a mosca. Usar um tamanduá. Isso tudo falando das histórias dos anos 60, tá, gente? Então, assim, eu prefiro, neste caso especificamente, prefiro o Jaqueta Amarela. É, mas é por isso que Capitão América 2 pra mim é o melhor filme, porque o vilão é totalmente diferente, porque é a Hydra, né? Isso. Mas enfim, não tem jeito, tem coisa que. Não, mas é. Homem-Formiga realmente. Mas, por exemplo, no Hulk, ficou legal o Abominável e tal, mas não pensem, por exemplo, colocar o líder, que não é um cara forte, é outro tipo de poder que ele tem e tal. Mas. E outra mania da Marvel também é de sempre matar o. Acho que só o Loki que sobreviveu e sempre mata os vilões, velho. Não dá a possibilidade de ter uma continuação, o cara voltando, se vingando e tal. Me deixa meio chateado isso. Sempre morre o vilão, cara. Você fica triste quando o vilão morre? Pô, cara, morreu de novo. Caramba. É, Eduardo tava torcendo aí. Tava torcendo pro vilão. Não, mas acho que depois... Morrer. Ó, quem sobreviveu até agora? O Loki, a Nebulosa no Guardiões da Galáxia. É, a Nebulosa, verdade. Né? Ela não era a vilã principal, né? É. Principal... ficou ninguém, né? Sem seu Loki, sobrou ninguém. Exatamente, é. E aí, por enquanto só... Sobrou o Travis e o verdadeiro Mandarim. Yeah, é. Pois é, e ainda sobre o Jaqueta Amarela, eu acho que eu entendi mais ou menos igual a Cami falou também, que foi que eles deram a entender que ele ficou louco por causa do produto químico lá que ele estava desenvolvendo. O que eu espero estar enganado, porque é outra coisa que me enjoa também, esse negócio de o vilão, ele é insano por causa de alguma alteração química. Não, o cara é mal por natureza. Eu acho que nem só uma coisa, nem só outra, gente. Acho que ele já tinha um problema muito grande emocional, o cara já não tinha escrúpulos e o negócio só potencializou. É, exatamente. Porque se acontecer dessa maneira que ele tá pensando, o Rick Pym foi sacana com o Scott Lang, que ele tá dando o soro pro cara ficar doido. Então, não acho que seja isso. Mas, enfim, vamos ver como é que fica, né? Ah, mas no caso do Hank Pym, depois de tanto tempo, talvez ele tenha refinado a partícula Pym, talvez não afete tanto agora, quem sabe. É, dá a entender que o produto do Pym é melhor que do Jaqueta Amarela, né? Exatamente. É 100% original. Não, é, mas assim, tipo... Não compre piadas lá na... É, tipo, o do Hank é tipo Coca-Cola e o do Cross é tipo Dolly Cola. Mas partículas Dolly. Usem sempre... Pessoas, usem sempre os produtos originários. E aqui. Pois é, mas tipo assim... O cara é insano, pronto. Não precisa sempre ter essa explicação. Não, mas potencializou... Não, ele é... Tem tanta gente louca. Não, deixou o cara psicopata. Tipo, ele é psicopata já, de nascença. Na verdade, assim, eu tinha comentado com o Eduardo que eu tinha expectativa, até porque tinha umas teorias malucas aí, não tão malucas, envolvendo o brinquedo da Lego, que mostravam... Um Rick Pym com a roupa mais escura, com o mesmo uniforme do Homem-Formiga, e eu pensaria que se por acaso, lá no meio do filme, não ia aparecer o Rick Pym tentando ajudar o Scott Lang e se mostrando tipo um Rick Pym meio sombrio, assim, alguma coisa desse tipo, né? Claro que isso acabou não acontecendo, foi apenas uma pista falsa que os brinquedos da Lego jogaram ao Léo, mas podia fazer completamente sentido, né? Seria uma coisa que, por exemplo, eu, como leitor das histórias Marvel, das histórias da Marvel, aceitaria bem se aparecesse um Pym descontrolado, ou que justificasse ele ter sido culpado pelo acidente da Vespa, né? Mas, claro, isso aí talvez ficasse meio estranho. Algumas pessoas talvez associassem, é aquela ideia do mandarim de novo, de dar uma surpresa da gente do nada, e o grande vilão ser outro, ou coisas desse tipo. Mas pois é interessante que esse Homem-Formiga de roupa preta não saiu só na Lego, né? Saiu outros e outras. Até no post que saiu hoje dos bonequinhos, ontem, dos bonequinhos, tem um Homem-Formiga preto aqui também, né? É, pois é. Se a gente for olhar direito nas histórias de quadrinhos, quem assume o papel desse Dark, né? Nem Dark, né? Chamam de Black Ant-Man. É o terceiro Homem-Formiga, né? Que é o Eric O'Grady. Então, ele, em determinado momento, ele é capturado, morto, e quando é ressuscitado, vira um Homem-Formiga mal. Que aí sim tem um uniforme bem parecido. Nossa, já não li nada disso. É. isso é um dos novos, aqueles... Vingadores secretos, exatamente. Só que é o seguinte, o Eric O'Grady tá na geladeira, por enquanto, das histórias da Marvel, nos cinemas, né? Mas não completamente. Vocês sabiam que aquele agente que o Hank Pym dá um soco logo no começo do filme, que é da S.H.I.E.L.D., que depois ele tenta vender o produto pra ele, o Darren tenta vender o produto pra ele lá no final. Ele chama de Mitchell Carson, uma coisa desse tipo. Ele, originalmente, é um personagem das histórias do Eric O'Grady. Ele é tipo um agente da S.H.I.E.L.D., que é alistado justamente para caçar o terceiro Homem-Formiga. E que, assim, claro, é totalmente diferente da história dele, mas ele era tão filha da puta quanto esse cara aí, né? Bem, bem sacana mesmo. Só que aí ele acaba ficando com o rosto deformado no decorrer das histórias e por aí vai. Então esse cara aí, esse agente da S.H.I.E.L.D. corrompido, esse Mitchell Carlson, ele não é novo, ele já existe sim no universo Marvel. E curiosamente, muita gente não percebeu, mas ele foge com a partícula, as partículas Cross, e não é capturado. Ou seja, ele tá solto por aí. Ele no banheiro? Não. Ele tá solto por aí. Não, ele foge. Ele é um cara da empresa. Problema com fisionomia. Ele não morre no banheiro. Quem morre no banheiro, é um cara da empresa lá. É, e é o cara do Jurassic Park também no primeiro filme, viu, Lucano? O dinossauro pega ele no banheiro. Mas enfim. Mas tem problema com banheiro, esse cara. É. Mas enfim, o Mitchell Carlson, ele foge com a partícula. Ele bota no bolso e vai embora. Então, lembrei. O diretor do filme, ele falou que ia colocar um desfecho final pra ele, mas no decorrer da história decidiu que não. Ou seja, provavelmente podemos ter um novo personagem aí usando a partícula Cross. Nossa, um exército de... Pra isso, vai precisar fazer uma engenharia reversa, né? É. Pra entender direitinho o que é a forma. Que ele só tem um líquido. Ou seja, por uma certa quantidade, ele pode usar aquilo ali. É. Agora, ele não vai demorar, digamos assim, pra fazer em grande quantidade ou em mais quantidades, né? Vamos ver o que é que sai daí. Esse Homem-Formiga, que é o Dark aí, o Homem-Formiga Negro aí, é o mesmo, é aquele mesmo tarado ou é outro? É o taradão. É o tarado, é? O Homem-Formiga Irremediável, né? Ah. O Eric O'Grady. Que eu gostaria que ele aparecesse no futuro, né? Ele é um personagem bem engraçado mesmo. Ele é tipo assim, pior do que o Scott Lang. Né? Pra quem não sabe, a gente vai falar sobre ele aí num futuro podcast, mas o Eduardo tava falando dele ser tarado, é que a primeira coisa que ele imaginou de fazer com os poderes de Homem-Formiga é encolher e espiar as mulheres no vestiário. Is it too late to change the name? Vamos também passar agora para falar um pouco sobre uma das coisas mais curiosas que tem no filme, né? Que é a ciência por trás do Homem-Formiga, que é uma coisa completamente nova, que não só trabalha muito bem essa ideia de contexto de quando você diminui o teu tamanho, né? Você mantém sua densidade, ou seja, até as recentes histórias do Matt Fraction mostra isso, né? Que ele encolhe, mas a densidade do corpo continua a mesma, ou seja, um murro dele é como se fosse o equivalente a uma agulha socando com a mesma velocidade e um do soco humano. Então é bem interessante isso. Trabalha já um pouco do universo subatômico, tanto na história que acaba causando um fatídico suposto fim da Vespa, quanto o quase fim do Scott Lang no final do filme. Então eles trabalham aquela coisa muito, muito, muito além de uma partícula atômica. Tem gente até que anda falando por aí que isso talvez faça um paralelo com o filme do Doutor Estranho, eu não sei. Aí eu vou deixar o Eduardo filosofar à vontade, que tá mais a par do que eu. E também os efeitos especiais, né? Que é muito diferente do que houve em Querida e Colhida as Crianças. Dessa vez, com os recursos de hoje, ficou espetacular, ficou fenomenal. Pois é, tem gente especulando que esse conceito aí que mostraram do universo atômico vai ter a ver com o Doutor Estranho, mas eu não tô acreditando não, porque... Sabe por quê? Tem? Eu vou até explicar. Por quê? Seguinte, é muita viagem, é muito além, mas em todo momento o Hank Pym falava que se ele, sei lá, usasse aquele, o equipamento dele pra diminuir quantidades muito além de uma formiga, né, muito abaixo, ele ia seguir eternamente diminuindo, eternamente, eternamente, eternamente, e quando chega no final, você vê que ele fica tipo num nirvana, né, uhum. Tipo um mosaico, uma coisa desse tipo. É bem psicodélico, né? Bem psicodélico. É uma coisa bem surreal, que seria uma coisa equivalente ao Doutor Estranho. E aí vem essa história de... Dizem, né? Que essa história de bater tanto na palavra eternidade, eternidade, eternidade, não foi à toa. Tem gente tá achando que seja uma referência ao Eternidade, que é a entidade cósmica da Marvel. Que é aquele semi-universo, sabe? Que ele usa um manto, uma roupa, vai ser um universo. Certo. Então, curiosamente, o Eternidade, numa história muito ruim do Dan Slott, referiu o Hank Pym a ser o equivalente ao cientista supremo da Marvel. Nó? O Doutor Estranho é o mago supremo da Marvel. Vale ressaltar que o Eternidade surgiu primeiro numa história do Doutor Estranho, né? Então, enquanto o Doutor Estranho é o mago supremo da Marvel, o Dan Slott fez essa, vamos dizer assim, essa coisa bastante peculiar e curiosa. Convenhamos que o Hank Pym de cientista supremo já não concordo muito. Então, mas segundo o Dan Slott, né, do senhor forçadinho, o Eternidade, o Eternidade disse que ele é o cientista supremo. Então vai que realmente surge uma relação maluca dessa, né? Aí eu vi uma imagem esses dias, meio que explicando essa relação, né, do Homem-Formiga com o Doutor Estranho, que era o seguinte, até por uma frase do Thor, quando ele tá falando com a Jane, que aquilo que alguns dizem que é magia, outros dizem que é ciência, que pra ele, que no mundo dele, é a mesma coisa. Então, talvez isso explicasse um pouco dessa relação. Então, aquilo que pro Hank Pym é ciência, de diminuir partícula subatômica e tal, seria a mesma coisa que é viajar pra outras realidades no mundo do Doutor Estranho ali. Talvez a relação fosse mais ou menos por aí, né? E isso que o pessoal tá cogitando, né? Exatamente. Vamos ver como é que fim leva isso. Os efeitos especiais muito bons. Aquela cena da banheira lá, pra mim, é melhor. Tipo, quando saiu no YouTube, até que eu não sou de ficar compartilhando vídeo de filmes, mas eu compartilhei, porque é muito boa, cara. Ficou muito. Aí ele no disco de vinil rodando na discoteca lá na. Cara, muito bom, velho. Eles gravaram em macro boa parte daquelas cenas, ou seja, não são cenas apenas construídas em efeito especial, são cenas de banheiras mesmo. Isso. E de locações normais mesmo, só que com a câmera de hiper detalhes, de ver texturas assim que você não vê a olho humano. E aí eles mixaram com, claro, com a tela verde pra colocar o Homem-Formiga depois lá dentro. A próprio efeito dele encolhendo, eu achei que ficou legal, assim, ó. Ver aquelas silhuetas dele, né? É, a silhuetinha. Ficou bem igual o quadrinho mesmo, né? Que eles desenham a silhuetinha encolhendo assim. Muito bom, cara. De efeitos especiais e que a gente já citou, o Michael Douglas jovem ali, pra mim foi uma das melhores cenas, né? Perfeito. É, se você ver também um outro momento que destaca bem os efeitos especiais, assim, o quão vasto é o poder do Homem-Formiga, é a já tão épica luta entre ele e o Falcão, né? Porque ali você pode ver quão bom ele pode ser, né? É, acho que cê, da ciência, acho que vocês já falaram tudo. Você não quer discutir com um biólogo sobre as formigas, cara? Não, porque eu não entendo lufas de inseto. Detesto inseto. Que isso, Camila? Olha, tá nas formigas, velho. Você tá ferindo o sentimento de Anthony. Do Anthony. Oh, eu fiquei triste quando eu também fiquei. Acho que eu chorei mais do que com a morte de outros personagens aí, tipo o Coulson. Pois é, eu já comentei com a minha noiva no cinema que, tipo, morria gente, o cara matou um lá no banheiro. Então... O cara matou, o cara virou gosminha, ninguém pois se moveu. Uma formiga morreu a formiga. Ah, falei, não, mas eu fiquei triste, que você viu a asinha dele, assim, bem delicada, caindo, assim, tudo. Pô, matou uma formiga. É, dizem que tem uma Anthony nas histórias de uma formiga, né? Eu sei que tinha outros nomes, na época do Hank Pym tinha outros nomes lá. Tirando de lado a parte dos insetos... Como o resto da coisa é tudo muito física, eu não tenho muito como discutir. Mas acho que vocês já falaram tudo que tinha que falar da parte de ciência, de manter a densidade, enfim. E também coisa que não dá pra ficar pegando muito no pé, porque bobagem. E dos efeitos especiais, também, mesma coisa. Achei muito bom aquela cena dele na discoteca, lá no sapato, um sapato mais diferente pro outro. E também das coisas crescendo, né? Porque não teve só a coisa encolhendo. É. Então teve aquela formiga gigante, o trem que ficou gigante, também ficou bem legal. Aquele trem é conhecido, né? Acho que é de um desenho da Disney, coisa da assim. Da Disney. Como é Thomas Chuchu? Como é que é o nome daquele trem? Enfim, eu não sei agora de cabeça o nome. É Thomas alguma coisa. É, sabia não. Acho que é Thomas alguma coisa. Thomas the Train, alguma merda assim. Alguma então, coisa se, assim. Se o Homem-Formiga encolher a um nível microscópico, eu posso opinar melhor. É, falando nisso, né, assim, é a cena bem rápida, mas aquele chaveirinho de tanque, no meio do filme a gente descobre que não era um chaveirinho, não era um chaveirinho, era um tanque de verdade, e eu pesquisando um pouco, descobri que seria o mesmo tanque que aparece na cena, que aparece na cena do background, do flashback dele atacando lá, ó, invadindo um local lá na guerra. Essa negócio aí, pô. Essa sacada do chaveiro foi muito legal. Que eu tava meio que assim, tipo, esse 3D não tá valendo tanto a pena. Aí foi logo a cena que ele começa a voar no meio dos servidores, daí eu achei... Ficou legal. É, aquelas luzes assim, deu uma... É, aí você voa junto, igual é bonito, legal. Assim, né? É, o 3D até ficou legal, eu não gosto de 3D. Eu fui obrigado a ver 3D, porque não sei aí, mas aqui, aqui em Goiânia, filme legendado só 3D agora, não tem mais. É só dublado, eu não gosto de dublado. Eu tive que assistir 3D contra a minha vontade, mas foi legalzinho o 3D. É, o 3D dele funcionou bem. A gente foi ver IMAX, que era pra enxergar bem. Ah, sim, é, sim. Porque o herói é muito pequeno. Eu tô, não é? É, tipo, vai ela maior pra ver melhor. É, não ficou nem pequenininho o Homem-Formiga, né? Bom, como vocês falaram, já deram até as explicações aí, mas o que eu queria citar é a parte de comunicação com as formigas, que não sei se pra vocês ficou claro, mas eu não entendi muito como é que funciona, não. Ele explica. É coisa mental, né? É, então, na verdade... Eu encolho aqui, desenvolvi comunicação aqui com a formiga e beleza, bola pra frente, eu consigo falar com elas. Eu não consegui entender muito isso então, aí, não. Primeiro que não dá pra gente extrapolar 100% uma coisa científica ao pé da letra. Mas o que se sabe, ele comenta rapidamente, é que a boa parte da comunicação é feromônio. Uhum. Então, o que é que ele queria dizer, na verdade? É claro que forçadamente, né? É assim, se você desejar alguma coisa... Se você traduz você não, aquele feromônio. Você produz um feromônio e elas obedecem. É como se tivesse assim, ó. Você é o pensamento mais forte, é o líder delas, né? Então você pensa assim, olha, eu quero criar uma ponte aqui. Então, supostamente, por fazer essa força de pensamento, você aquele capacete ajudaria a liberar... No caso, não foi nem o capacete, né? Foi o quê? É só um comunicadorzinho. É um bagulho de orelha, liberaria um produto que simbolizaria o teu desejo. Mas aquela parte ficou um pouco forçadinha. É, não tem como, né? A gente não tem como... Falar com formiga não é uma coisa que você vai conseguir fazer ficar natural. É, não tem como. Mas na revista tem? Explica isso? Né? Na revista é a mesma coisa, só que ele solta sinaizinhos, né? Uma das histórias do Homem-Formiga, a gente vai ter um podcast sobre isso. Acho que no Ultimate eles já foram feromônio. Nas histórias antigas ele comenta, o Hank Pym comenta que precisa que ser verdadeiro com elas, porque tem um determinado vilão deles, tenta, tipo assim, convencer as formigas a atacar o Hank Pym, só que como ele foi verdadeiro com elas, tipo, de sentimento do Hank Pym era real, do vilão não era, elas acreditaram mais no Hank Pym. Então não tem como ser uma coisa muito metódica. A formiga, além de tudo, tem sexto sentido. É, né? E no filme a Hope fala isso também. Você tem que ser verdadeiro. Exatamente. Isso é colocado também, acho que, num dos quadrinhos aí. É, inclusive está nessa coleção histórica nova aí. Um dos, acho que foi o Cabeça de Ovo até que tentou usar isso. Se eu não estiver enganado. Cabeça de Ovo, por sinal, é um vilão do Homem-Formiga, tá, gente? Bom, e fora essa parte, assim, efeito especial também, como vocês já citaram, ficou bem bacana. O 3D eu não achei tudo isso, não. Mas a parte de efeito especial, essas silhuetazinhas quando ele encolhe e tal, ou aumenta, e a forma como isso foi utilizado nas cenas, acho que ficou bacana, funcionou bem legal. E já que você falou de formiga, né, vale ressaltar que eles tentaram explorar um pouquinho os tipos diferentes de formiga, né? Que é uma coisa até que, digamos assim, nos quadrinhos meio que passa batido, desenha só um insetinho qualquer. E aí acho que várias cenas de bastidores, acho que a Evangeline em Lily é uma das que mais comentou isso, que ela ficou fascinada de ler sobre quão diferentes eram as formigas e o quão diferentes as habilidades elas tinham de acordo com a especificidade de cada uma, né? Cara, mas formigas, se você vai estudar, apesar de eu não gostar de insetos, elas são incríveis, né? Tem umas coisas muito legais de como elas funcionam. No filme, se organizam. No filme mostrou bem, né? Que cada um tinha uma especialidade ali, né? Daí já mais uma função, né? Desde a mais robusta até aquelas que meio que se juntavam pra fazer até um objeto, um barquinho pra atravessar. Tem as que se juntam pra construir alguma coisa, tem aquelas que conduzem eletricidade pra danificar equipamento, tem as que voam, né? Então cada uma com a sua função ali. Vamos falar um pouco de curiosidades e cenas preferidas, vai. Vamos cada um falar qual foi a cena que achou mais marcante no filme, e tenta não repetir a do outro. Cami. Putz, eu juro que eu não sei. Assistindo uma vez só, pensar numa cena só favorita. Eu acho que a cena do assalto na casa do Hank Pym ficou muito legal. Todas as cenas do, como vocês já falaram, dos flashbacks do Louis também são muito boas. E... Escolhe uma. Ai, Jesus. A mais marcante. Senão você não consigo pensar uma mais marcante agora. Seja verdadeira com as formigas, cara. Use seu coração. Ela não gosta de formigas. Ai, ai. Acho que a cena, então, do assalto na casa do Hank Pym. Só porque eu não consigo lembrar uma melhor. Foi muito boa aquela cena. Não, muito boa, porque o legal foi que nessa cena você vê o quanto é a capacidade do Scott, né? E a decepção dele é abrir o cofre, né? É. Os caras, não, tem uma roupa? Aí tem uma roupa, né? Por que esse velho vai guardar essa roupa? O que essa roupa tem? Mas mesmo assim ele leva a roupa, né? E a cena da luta com o Falcão, né? Sim, foi muito legal. Ó, falou duas, hein? Ah, desculpa. Tava roubando do Eduardo. Eduardo, vai antes que a Cami roube a sua. Não, eu vou falar ainda da... Não tem importância nenhuma no filme, mas foi a cena da banheira, cara. Porque foi a que eu vi no YouTube, tipo, até então eu tava assim, não, mais filme da Marvel, massa, vou assistir. Mas quando eu vi essa cena, eu falei, pô, é que deu vontade mesmo. Foi a cena que eu mais fiquei animado com o filme, foi essa da banheira. Então eu vou escolher essa aí. Vai, Donovan. Bom, pra mim, a cena que a gente ficou bem bacana é toda a sequência de invasão lá das indústrias tal, pra roubar, mas na verdade o desfecho dela, quando o Hank saca o chaveiro, assim, isso aqui não é só um chaveiro, e aí eles saem do prédio com aquele tanque, eu acho que foi uma sacada bem, bem bacana, ficou bem legal eles conseguindo fugir, porque até então você fica imaginando, né, o que vai acontecer agora, eles estão ali presos. O Hank levou um tiro e ele me saca um tanque do bolso. É assim que a gente vai sair aqui desse bagulho. E explode o prédio e sai com aquele tanque enorme lá. E não é no térreo, né? Eles estão num andar pra cima. Então eles saem com um tanque e lançam o tanque no ar pra conseguir sair do prédio. Não sei como o tanque não se... É, devia ter cavado um buraco, né? O tanque até capaz de aguentar ali. Mas deve ter saído tudo tonto, né? Ah, mas você pode falar com a formiga, mas o tanque não pode cair no chão do jeito que ele caiu. Ah, lá. na verdade, nem mostrou o tanque caindo, né? Só mostra o tanque saindo do prédio e meio que não mostra o que aconteceu no chão, né? Oh. Eles, aí, e aí eles já aparecem depois, já meio cambaleando e fugindo. Mas o filme me lembrou dessa cena, ele falando de toda a cena da invasão lá do da Industrious Cross, ele me lembrou do planejamento, e aí teve um momento que você, Lois, você vai ser escolhido para, sei lá, substituir um segurança. Aí, legal, então eu vou criar uma marca pra mim, eu vou ficar assoviando. Aí o cara, não, você não vai ficar assoviando. Aí, não, eu vou. Aí acontece o meio do assalto lá, da invasão. Ele tá assoviando. Ele tá assoviando e a Evangeline Lilly, a Hope, fica olhando pra ele assim. E ele se torna até um cara que ajuda ele, né? Na hora que os caras atacando lá, dando um tiro que só porra naquele maquete. Naquela maquete. Não, e aí os caras que resolvem pegar o carro da polícia pra tirar o cara de lá. Então, querem ou não, todos eles tiveram um papel assim, pequeno, mas assim, bem curioso, bem fundamental lá na história. E a hora que eles chegam, vamos ajudar, e um monte de polícia diz, vai pra trás. Não, e mais um detalhe aí, né, quando o Luiz começa a assoviar, por sinal, é uma música da Disney, né, é uma das músicas tema, assim, da Disney, não lembro agora exatamente, mas é na hora... É do Aladdin, não é? É, na verdade, dentre os easter eggs, né, tem várias coisinhas relacionadas à Disney, né? De referência. Ah, It's a Small World. É. Isso, essa música aí. Acabei de achar aqui. Tem, acho que no quarto da menina tem alguns bonequinhos da Disney. Alguém me falou, fora aquele trenzinho, né? Óbvio que o Thomas Train, sei lá, alguma coisa desse tipo. Acho que aparece aquela Dory, né? Do peixinho lá, do coisa. Enfim, quem viu diz que tem uns bonequinhos lá do universo da Disney. Faz todo sentido, né? Aproveitar o quarto da menina pra fazer isso, né? É, eu digo assim, vamos estar mais de uma agora. Cami fez isso, eu posso também fazer, ó. Roubar não, um pouco. Só eu. Uma delas que eu mais gosto é do treinamento do Hank Pym com isso é boa, hein? O Paul Rudd, né? Usando a roupa. Não aquela quando ele veste a primeira vez. Que ele vai pular na fechadura. É, não só da fechadura, mas o que eu mais ri foi ele com medo das formigas. Toda vez que ele se assustava, ele crescia de novo e aparecia no jardim, né? Ele gigante lá, buf, que a formiga mexia nele, ou ele tomava um susto, coisa desse tipo. E aí, é claro, né? A luta final dele com o Darren Cross, né, que dentro do quarto da menina, que querendo ou não, é óbvio que você, se você olhar ao pé da letra mesmo o filme, ele tem um ar mais infantil em relação aos filmes da Marvel, até porque você vê que se coloca aquela criança, se vê aquela relação de pai e filho, ele tem um tipo de diálogo mais simples, até pra atender mais um público, também mais um público infantil, mas não é nada muito descarado, é nada que quebre muito o filme, então assim... Eu gosto bastante do desfecho que teve na luta do quarto da Cassie, né, que aí, tipo assim, uma luta típica de vilões e que, digamos assim, fez aquela ideia de sacrifício final. Lembra um pouco até o que a gente viu em Big Hero 6, né, que o Baymax teve que sacrificar no final pra salvar o dia, né, e o Paul Rudd, né, o Scott Lang também, né, tipo assim, olha... Só tem um jeito de eu salvar aqui a coisa. Eu tenho que penetrar no equipamento desse cara. Só que pra entrar aqui, eu tenho que entrar no nível subatômico e seja o que Deus quiser. E aí tem essa cena emblemática aí. Bom, seria isso. Amen, man. I know. Wasn't my idea. Bom, pra fechar mesmo, vamos falar um pouco de easter eggs que a gente coletar. A gente já falou bastante coisa aqui, mas só os que faltam. O que eu quero falar primeiro é o seguinte. Como aconteceu já no filme do Thor, no primeiro filme do Thor, né? Que eles citaram Journey into the Mystery. A gente teve o Darren Cross citando a primeira revista do Onde Surgiu o Homem-Formiga, né? Que é o Tales to Astonish. Inclusive o número, não é? O número que era formiga e não sei o que lá. É, isso aí eu já não sei. Mais alguém? Alguma coisa? Vai falando aí. Ah, é que eu já falei, eles citaram o Homem-Aranha, né? Sem falar nome, mas citar. Tem um cara aí por aí escalando paredes, não sei o que. O nome do hotel. É o Walmart. Ah, é o nome do roteirista lá, né? É, tem um dos roteiristas do que trabalhou bastante na fase dos Vingadores da Costa Oeste com o Hank Pym, quando ele quase não era Homem-Formiga, né? Quando ele mais encolhia e fazia as coisas crescer, né? E querendo ou não, trabalharam bastante isso, né? O Hank Pym acabou tendo aquela função de... que em alguma fase da vida dele teve, né? De ele não ser um formiga, mas ele ser capaz de colher e crescer as coisas, né? Agora, uma que eu vi na internet que eu jamais ia reparar, que eu fiquei chocada, era que uma dos caras que foi comprar a tecnologia tinha uma tatuagem dos 10 anéis. Exatamente, tem um cara. Os caras da Hydra mais os 10 anéis, né? É, né, já fala da Hydra também, né? Foi bem específico, né? E e antes que você fale bobagem, você ouvinte, se você acha que os Dez Anéis não existem, nem o verdadeiro Mandarim, vai assistir ao Hail the King e depois você volta aqui. É, que é o curta-metragem da Marvel, né? Outra coisa bastante curiosa é o seguinte, pra quem for comprar esse novo encadernado do Homem-Formiga, que vai sair com várias histórias de vários momentos diferentes do Homem-Formiga, inclusive a primeira aparição do Scott Lang, aquele momento logo após a banheira, quer dizer, tem na banheira também, mas tem um momento que o Scott Lang ele é meio que perseguido por um rato, lembra? Então, tudo isso, a parte da banheira, mas não era bem banheira, no caso da historinha na pia, e a parte do rato, ela tem um pouquinho de semelhança com essa Marvel Premiere onde aparece o Scott Lang, tá? Então tem isso. Não, tem uma cena, não chega a ser easter egg, mas tem algumas cenas que tinham no trailer que não foram pro filme, né? Tipo, bastante, hein? Ele falando se era tarde demais pra trocar o nome do Homem-Formiga. Ah, é verdade. Que não foi ideia isso, dele. Né? Não foi minha ideia. Aquela outro trailer que fala Homem-Formiga, ele, hã? Tipo, hã? Aquela, não teve aquela cena também? É verdade, foram várias cenas só pro trailer mesmo. É, foi só pro trailer mesmo. Que inclusive... Temos não só a aparição clássica do Stan Lee, né? Ah, é que todo mundo, lógico, no cinema. Dessa vez dublado pelo Luiz. Ah, é verdade. É, e como também é o seguinte, tem uma propaganda, mas isso a gente já tinha mostrado até no site. Negócio do Hulk, né? É, desde o começo tinha mostrado que aquela soda do filme do Hulk, tem uma propaganda dela lá numa... Uma das cenas da cidade. Produzida na favela da Rocinha, né? É, exatamente. Do Brasil para. Do Guaraná do Brasil para o resto do mundo, né? Pois é. A própria morte da Janet é um easter egg de como ela morre também, né? Aliás, eu tive lendo hoje isso, que ali naquele. Quando o Scott encolhe, vai lá pro microverso, mas diz que dá pra ver alguma coisa ali que tem um easter egg escondido ali. Mas eu não faço ideia do que seja, teria que assistir de novo e prestar muita atenção, também não, né? É, isso aí eu acho, eu também até fiquei de olho muito aberto ali, mas não vi nada muito claro, não. Mas estão dizendo que tem alguma coisa ali pra ver. É, o que bora eu assistir de novo. É o seguinte, é que há expectativas, porque assim, como até a gente já sabe, né, a Vespa em algum momento ela se perdeu no microverso, logo sim, após a invasão secreta dos Skrulls, né? E a ideia é que ela esteja lá e que uma futura sequência do Homem-Formiga volte a trabalhar esse trio tentando resgatar ela. Seria algo bastante curioso, porque o microverso da Marvel é bastante rico. Já teve histórias do Doutor Estranho lá, do Hulk lá, do claro, do próprio Hank Pym, Vingadores lá, então assim... Tem uma coisa ali que se pode trabalhar. Eu sei que o Kevin Feige não disse exatamente um não sobre a oportunidade de repente encaixarem na fase 3 o Homem-Formiga 2. Isso já é bom, porque tava todo mundo perguntando, e como é que a gente vai ver a Vespa, a roupa como Vespa, e aí, como é que vai ser, tarará. Aí ele falou, olha, tava planejado pra ser em Capitão América, Guerra Civil, mas não vai ser mais, mas vai ser ainda na fase 3. Aí alguém perguntou, dá pra encaixar um filme do Homem-Formiga nesse meio? Aí ele falou, bom, a gente tem um cronograma bastante apertado, mas não sei, ou seja, é capaz de encaixar. É, ele meio que falou assim, se for preciso, eles vão fazer, mas que por enquanto não teria como encaixar. Exatamente. E outro easter egg é a roupa dela, né, na cena pós-crédito, que é igual uma versão dos quadrinhos. Exato, é. Se bem que eu prefiro mais a preta e a amarela, mas tudo bem. E sobre a referência pro Homem-Aranha, o que eu andei vendo hoje também é que dizem que aquela cena, com aquele diálogo com a repórter citando, né? Diz que isso já estava no roteiro mesmo antes do acordo com a Sony. Diz que isso já estava lá. Há menções enormes, várias menções aos Vingadores, né? Aquele jornal de quem é a culpa por Sokovia. Exatamente. Tem várias coisinhas escondidas. Ele faz muita tiradinha. Ele fala assim, o que, é que os Vingadores estão fazendo? No momento deve estar, sei lá... Ocupado jogando cidades. Jogando cidades pra longe, né? Coisa desse tipo. E ele é agente Carter, lógico. Isso, e a construção do Triskelion, né? Pelo visto, a SHIELD, mesmo como SHIELD, se for colocar ali como o Triskelion marcando a construção da SHIELD, foi na década de 80, então. Ou seja, o Hank Pym é um dos fundadores. Sim. E o Howard e a Peggy. É, o Howard, a Peggy e esse Mitchell Carlson aí. Pois é, antes de sair a primeira temporada da agente Carter... Os produtores falavam dessa possibilidade de mostrar o Hank Pym jovem, né? Não mostrou na primeira, mas quem sabe na segunda, né? É, pois é, né? Mas a ideia acho que foi por água abaixo, Eduardo, quando eles dispensaram o ator do Hank Pym jovem pra colocar o Michael Douglas jovem, né? Então teria que ser algo nesse sentido agora. É. Agora não dá pra disfarçar, tem que ser o Michael Douglas. Ah, mais ou menos, né? Porque o Howard é outro ator e pegaram o ator do Homem de Ferro, porque ele já tinha feito antes o Howard Stark, né? Mas no fundo ele tem dois atores. Deu uma envelhecida total ali, né? Cabelão branco. Porque no vídeo do Homem de Ferro ele já tava não tão envelhecido assim, né? E o Tony tava novo ali. 1980, o Tony tava o quê? Adolescente, então? Sei lá. Pois é, isso que eu fiquei na hora, mas depois que eu pensei, mas é o pai do Tony Stark, mas ele morreu quando era pequeno, mas era o pai dele mesmo, ele era o Howard, né? Não sabe quando morreu, né? Com certeza a Guerra Civil vai marcar. Já que a gente teve, inclusive, uma cena realmente pós-crédito, que é provavelmente uma cena que compõe o filme do Guerra Civil e faz possivelmente referência a uma formiga, né? Que o Falcão desconhece um cara. Não se sabe pra que ele quer o cara, mas dá a entender que seja uma formiga, o cara que ele quer o cara. É porque eles encontraram ali o Buck, né? E aí parece que, pelo menos o que eu entendi, que eles estão precisando de alguma coisa pra ajudar na situação do Buck, porque parece que ele tá meio mal ali. E aí eles falam, se fosse uma semana atrás, daria pra fazer, mas agora não tem como. Por causa do acordo. Eles querem chamar o Stark, né? Digamos, agora não dá pra contar mais então, talvez. Então quem é a segunda pessoa depois do Stark? É o Scott Lang, né? Que eles querem esconder ele, né? Talvez jogar o pó de birlipimpim pra encolher Pra encolher? Não, pó de birlipimpim faz voar. Pílulas de nanicolina. A partícula pim pra encolher lá o cara e esconder no bolso, vai que... Ou eles querem usar o Scott pra roubar alguma coisa em algum lugar, pra ajudar. Alguma coisa desse tipo, né? Só pra fechar essa parte de curiosidades aqui, que não chega a ser um easter egg, mas... Pra mim, quase passou batido. Tava numa correria desgraçada antes do filme. E teve um vídeo viral... Que usou a atriz que era uma repórter lá do Homem de Ferro 1 e 2, aquela loirinha. Ah, eu vi. E que ela faz tipo uma entrevista, ou tenta falar com... Não, uma reportagem. É, uma reportagem. Ela tá dando a reportagem no programa dela. É, com o Scott Lang, né? E inclusive porque o Scott Lang ficou conhecido não por ser uma formiga... Mas antes de tudo, por tentar se filtrar e quebrar um sistema de segurança de alta qualidade, e ele conseguiu quebrar aquilo. Então ele... Eu postei esse vídeo aí, ela apresentando no jornal. Não lembro do site. Aí, vocês não acompanharam o site. E até eu, velho, que vergonha. Ela é uma reportagem, mostra aquela destruição lá dos Vingadores, o último agora, e depois corta pro... Né? É isso. Aí mostra o Scott Lang, aquelas fotos presidiárias de perfil e frente, sim, Scott Lang foi preso, não sei quem. E aí o seguinte, só de curiosidade, essa prisão aí, nos quadrinhos, ela é a mesma prisão que manteve o Justiceiro preso por um tempão, na década de, 80, começo de 90. Então, assim, mais um nome referência aí. Eu acho que, como a gente falou aí, a gente citou um monte, talvez tenha muito mais aí que você, leitor, ouvinte do nosso site, pode estar comentando aí, e aí acho que não acaba, né? Coisas muito cheias de detalhes mesmo. Nesse ponto, como a gente comentou no começo desse podcast, valeu a pena trocar Edgar Wright por colocar um filme muito mais inserido no universo Marvel, né? Ainda bem. Mais alguma coisa, pessoal? Expectativas? Mais alguma coisa pra falar antes de encerrar? Hoje vamos xingar os haters, não, né? Hoje não. Ah, tá bom. Então tá, expectativas pros próximos aparições de Formiga e Vespa? Opa, pode dar spoiler? Manda aí, Eduardo. É porque dizem que foi que no, na Guerra Civil, que já tá confirmado, né? O Homem-Formiga vai participar da Guerra Civil ano que vem do Capitão América. Aí dizem que uma das grandes cenas, assim, é o Homem-Formiga ficando gigante, ele aumentando de tamanho, destruindo tudo lá e tal. É a próxima aparição do Homem-Formiga. Assim, só essa cena dele crescendo tava programado pra ter no filme agora do Homem-Formiga, mas no final das contas, não sei se estourou orçamento, ele não teve, mas vai ter no Capitão América. Donovan. Bom, pra mim a expectativa agora é ver como é que vai funcionar, porque no final, né, já mostra o Falcão ali meio que à procura, né, do Scott, então eu tô na expectativa pra ver como é que vai funcionar, como é que eles vão se encontrar, ele vai entrar pra equipe logo direto, vai rolar um testezinho, tem uma provinha pra entrar pros Vingadores, eu tô só nessa expectativa agora, como é que isso vai funcionar. Se ele vai aceitar isso de cara, se vai rolar. A provinha já foi com o Falcão, já passou na prova. Ah, já passou, né? Porra! Tá aprovado. A expectativa também de ver Hope como Vespa e de saber se vão recuperar a Vespa do Microverso ou não. E de ver o Scott de Vingador, né? Eu, sinceramente, claro que eu quero ver o Guerra Civil, quero ver o personagem lá. Mas essa deixa que deram pra o Microverso e é um possível filme com o resgate da Vespa, que eu fiquei tentado de a Marvel mexer um pouco no cronograma dela e encaixar na fase 3, cara. Eu até achei bom eles não encaixarem ela no Guerra Civil, porque não ia conseguir mostrar direito a personagem. Foi isso que tá corrido, né? Foi isso que o Kevin Feige falou, se for pra mostrar só ela, só pra voando, mostrar ela uniformizada voando, não, tem que desenvolver o personagem, então deixa pra outro filme e tal. Então eu espero que, eu juro pra você que eu muita gente vai achar meio bagunçado, não, mas eu acho que vale a pena dar uma mexidinha aí e trabalhar mais esses personagens antes da tão esperada Guerra Infinita, né? Mas filme Marvel nunca é demais, né? Pois é. Então, pessoal, muito obrigado por estarem participando aqui do podcast de hoje. Eu sei que muita gente acabou ainda não vendo o filme, tanto que a gente tava com a expectativa de chamar pessoas pra comentar aqui, mas acho que muita gente deixou pra ver mais pra frente. Ou eu quero dizer que isso é um absurdo. E você aí, que ainda não viu o filme, você que não viu o filme na primeira semana, shame on you. E pra quem tiver curioso pra saber mais sobre Homens Formigas, aguarde que a gente tem ainda mais um podcast pra falar sobre eles logo logo. Então, até lá. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.